sem bandoleira, amigo? Maybe. Maybe not. Vai, fiano! I hurt myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, hashtag Thanos Must Go On, Rafaela Salles. Fala, galera! Que alegria estar gravando esse cast e que alegria saber que eu estou apenas a 20 quilos de ter o corpo de um super-herói. Muito bem, aqui com a gente também, hashtag verdadeiro bumbum brasileiro, Renato Marcel. Salve, salve, rataria. Obrigado pelo elogio. E eu acho que eu nunca me senti tão parte de contribuir para a história da cultura pop como agora. Peraí, gente, eu preciso de um tempo. Fica aí o motivo. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, não é um podcast pornô, a gente não vai não falar pois. Mais do bumbum do Renato. Não mais. É. Você pode encontrar, inclusive, nossos episódios antigos que provam isso no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratoscinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox e Spotify. Se você não sabe, temos todo o nosso canal de assinatura, onde você tem um contato muito mais próximo de toda a equipe do Ratos de Cinema. Basta você acessar em qualquer post da gente, Patreon, Padrim ou Catarse, assinar o nosso canal. Tem 3 pacotes lá que você pode assinar e você pode ter vários benefícios. Ajudar a gente a fazer um cast melhor, obviamente. Conferir os nossos benefícios, que são, por exemplo, o nosso cast estendido desse filme, por exemplo. Nós temos vários materiais, vídeos promocionais, coisas legais, inclusive que a gente fez pro Vingadores Ultimato. Então confere lá, inclusive nesse post aqui que você está ouvindo a gente, tem o link para o Patreon, Padrim e Catarse e você pode fazer parte, inclusive, do nosso grupo de bate-papo muito legal e ajudar a gente também. Nosso tema de hoje será o filme que nós estamos aguardando há algum tempo, Vingadores Ultimato, Avengers Endgame, de Joe e Anthony Russo, com... Eu vou explicar novamente que eu não vou falar o nome, o elenco inteiro desse filme, porque nem o IMDb acerta, né, as pessoas que estão realmente nesse filme. Eu levei 4 casts pra falar o elenco inteiro desse filme. E não falou todo mundo. E não falei todo mundo. Então eu vou falar as pessoas que também estão nesse filme e você não sabia. Se você achar que isso é um spoiler, pula. René Russo está nesse filme. Natalie Portman. Joe Russo. Hayley Atwell. Marisa Tomei. Ty Simpkins. James Darcy. John Slattery. Colby Smulders. William Hurt. E Robert Redford. Muito bem, pra quem não conhece a dinâmica do RatosCast, nossa conversa vai ter 2 partes. A primeira parte, uma análise bem breve, sem spoilers. E a segunda parte, aí sim, com spoilers, nós vamos comentar todas as surpresas e segredos, falar um pouco também sobre o futuro da Marvel e tudo mais. Então vai ser bem completinho o nosso cast de hoje. Nosso amigo Renatão escreveu uma crítica linda sobre esse filme, tá lá no nosso site, tá disponível. Nosso crítico Felipe Fernandes também escreveu uma crítica, um outro ponto de vista, sem spoilers também, tá lá no nosso site, você pode conferir. E nós já publicamos uma crítica com spoilers também no Felipe, sobre o filme. Então se você já viu o filme e quiser ver uma crítica também, já com todos os detalhes, é só entrar no nosso site e conferir também. Se você ainda não assistiu esse filme, eu não sei se esse cast é pra você. Nós vamos, como eu falei, ser bem breves e nós vamos entregar também spoilers de todos os filmes até Vingadores Ultimato. Principalmente porque esse filme entrega muita surpresa sobre toda a história da Marvel. Então, amigos ratos, mais uma vez, pela última vez, this is the endgame. Muito bem, queria começar a nossa parte sem spoilers dizendo o seguinte: eu cheguei a comentar no nosso cast anterior, nós fizemos um cast sobre aquecimento, Vingadores Ultimato, e eu cheguei a comentar que havia uma expectativa de que o filme fizesse 800 milhões em seu final de semana de estreia, né? O que por si só já seria um recorde. Isso não aconteceu. Eu não sei se vocês estão atualizados sobre os números desse filme. Eu tô acompanhando a cada momento. É. Muito bem. Quantas vezes vocês já viram esse filme? Só pra gente... Eu só consegui ver uma. Mas eu pretendo ver no mínimo mais outras duas. Eu só vi uma vez, eu vi na pré. E eu pretendo pelo menos ver mais uma vez em IMAX. Eu pretendo ver mais antes de sair de cartaz. Eu acho que eu vou ver. Eu acredito que eu vou ver de novo também. Mas, enfim. Ah, você vai ver de novo, senhor coração de pedra? Vou ver de novo. Aliás, posso fazer um disclaimer aqui? pra na verdade, é mais para os nossos ouvintes mesmo. E para você ficar ligado também, porque eu e o Renatão estamos ligados nas suas más intenções. É, galera, só para vocês ficarem sabendo, eu e Renatão somos beats da Marvel, beats do Mickey, né? Não só com a Marvel, com o Star Wars também. Todo mundo já sabe que a gente chorou, putz. Baldes. Mas o nosso âncora, né? Ele gosta de se fazer de durão. É uma pegada meio Stallone Cobra. Ele chega pra gente e fala, seu cu, eu vou te matar, seu cu. Foi ver, né? Falou que não chorou, isso ele já adiantou. Mas beleza, mas e aí, o que você achou? Vocês só vão saber no cast. Então, eu já tô achando que o cara tá vindo mal intencionado. Porque pode ser que role um golpe aqui hoje. Pode ser que role um golpe aqui hoje e a gente faça o impeachment do nosso âncora? Pode ser. Bem possível. Olha só, tava falando da bilheteria do filme. O filme ia fazer 800 milhões, né? Isso foi o que falaram. E não aconteceu isso. Não fez 800 milhões. O filme fez pouco mais de 350 milhões nos três primeiros dias do final de semana americano. Mas isso foi só nos Estados Unidos. O filme foi lançado em mais 20 países, pelo menos, e fez um total de 1,2 bilhões mundialmente. Tá bom? Não fez 800. Que número ridículo. O filme quebrou mais de 20 recordes nos Estados Unidos, incluindo o filme mais rápido a chegar ao valor de 100 milhões, né, de bilheteria. Fez isso em apenas um dia. Foi o filme mais rápido a chegar a 150, a 200, a 250, a 300, a 350. Tudo isso foi quebrado em apenas 3 dias. Filme exibido na maior porcentagem de salas nos Estados Unidos. 90% das salas americanas estão com Vingadores Ultimato. No Brasil, 92% das salas do mercado brasileiro estão passando esse filme. E tá difícil de conseguir ingresso, hein? Tá pouco. E tá difícil, hein? Os 8% estão com a Ingrid Guimarães. Ah, se fuder. Tá em 100. Tá com a parte lá, tá vendo a ratoeira dela. Só no Brasil o filme faturou 26 milhões de dólares no final de semana de estreia. Dinheiro nosso, obviamente. O Guerra Infinita, só pra vocês terem uma ideia, fez 258 milhões no final de semana de estreia doméstico. E faturou um total de 2 bilhões, né? Como eu falei na última vez, o Ultimato já fez 100 milhões a mais do que o Guerra Infinita só no final de semana de estreia. Cara, só no final de semana de estreia, o filme arrecadou mais na China do que a exibição inteira de certos filmes quando chegam ao cinema. É. Foram 217 milhões e 400 contando mil. Contando o lançamento em DVD, contando o Blu-ray, contando tudo isso aí. É, de cabo a rabo. É, James Cameron. Segura a cadeira, que tá chegando a hora. Abre o olho. Renatão, você que foi na pré-estreia do filme, na quarta-feira, não foi isso? Quarta-feira. Conta pra gente como é que foi o clima, como é que você sentiu a galera lá também. Então, eu procuro sempre ir na pré-estreia dos filmes da Marvel, né? Eu acho que nos Vingadores eu assisti todos nesse esquema. E é muito legal, cara. É muito emocionante você ir nesse tipo de sessão, porque por mais que as pessoas às vezes reclamem, mas é muito barulho, a galera fica gritando, fica não sei o quê. Nessas sessões lotadas, com gritaria, com aplausos, com tudo, eu vejo mais respeito do que muitas sessões que eu vou com 20 pessoas na sala e um bando de adolescente filha da puta no fundo da sala que fica falando pra caramba. Ali você sabe a hora de reagir, você sabe a hora de aplaudir, de gritar, porque são momentos que realmente você não consegue segurar. E o legal dessas sessões é que são sessões de fãs. Quem tá lá porque gosta daquilo. Afinal, dá trabalho, né? Dá trabalho isso, afinal, de madrugada. Por que mais você se espencaria meia-noite pra ver um filme de 3 horas de duração? Você gosta, ali a gente tava assistindo o nosso jogo de futebol. Todo mundo uniformizado com camisa da Marvel, todo mundo fantasiado. Tinha Homem-Aranha, tinha Gamora, tinha Capitão América. Tinha tudo isso. Eu fiz um videozinho, a galera do Patreon teve acesso. E quem acompanha o Instagram do Ratos também viu umas postagens que eu fiz lá. As 6 salas do Shopping Tijuca aqui no Rio de Janeiro estavam lotadas com um filme. Era surreal você andar ali no lobby do cinema, porque era só os fãs na fila da pipoca, a galera confraternizando antes de entrar na sala. Eles abriram as salas mais cedo, então deu pra quem chegou logo entrar, sentar no seu lugar, se acomodar, entendeu? Respirar, segurar na mão da namorada, do namorado, do amigo e se preparar pra viagem que ia ter. E foi sensacional, cara. Rafa, você viu logo depois também. Como é que foi a sua sessão? Eu vi na estreia, na quinta-feira, né? Eu queria ter ido na pré-estreia, só que tinha ensaio com o pessoal da Brasília Almeida, aliás, um beijo pra quem ouve o cast e é fã da Brasília. Ele já foi mais preocupante. Foi que eu tava de férias, peguei uma sessão às 5 horas da tarde. Aí já tem muito shopping. Muito shopping, muito, muito. Quando tem muito shopping, eu já fico estressado de cara. É, e dessa vez, eu tava sozinho. O patrão não tava lá pra segurar minha onda, então eu ficava puto rápido. Aí, putz, quase matei o shopping. Mas aí, enfim. É, passado esse tumulto, eu coloquei o fone de ouvido, né? Fiquei ouvindo qualquer coisa lá pra me acalmar e me distanciar daquela euforia toda. Aí, quando, né, entrei na sala, eu já tava bem em cima da hora de começar e me surpreendi porque realmente foi, né, a sessão foi bem, bem tranquila, a galera respeitou os momentos, vibraram bastante, puta, choravam, eu chorava junto, tinha uma menina coitada do meu lado, que ela tava acho, com a mãe, né, tava com uma senhora mais velha. Soluçava de, putz, eu quase que eu levantei e perguntei assim, quer um abraço? Que eu também tô precisando, né, mas a energia foi boa, cara, a energia, apesar de ter muito shopping, a energia da sessão foi boa, foi bem legal. Cara, eu fui ver num cinema de rua que tem aqui em São Paulo, né, que eu gosto muito porque ele é mais vazio, então só tinha gente mais velha, tinha uma família, pra ser sincero, tinha uma família com duas crianças mesmo, que ficaram quietas, né, foi tranquilo, foi dessas salas que você senta no sofazão, sabe assim? Paga mais caro, mas é confortável e tal. Então, eu acho que tinha uma galera mais seleta ali, vamos dizer assim. Eu, na verdade, eu escolhi, não pela galera, mas pelo sofá. Porque eu sabia que ia ficar 3 horas e eu queria estar num lugar confortável. Então, no meu cinema, ninguém gritou em nada. O pessoal viu o filme tranquilo, foram bem... Galera, coração gelado. É, foi bem tranquilo, como eu falei antes. Agora, antes de perguntar pra vocês o que vocês acharam do filme, que é o máximo que a gente vai fazer nessa parte sem spoilers, eu queria ler dois comentários de pessoas que mandaram pra gente, né? Dois feedbacks de assinantes e ouvintes nossos. O nosso assinante Alex Feitosa, ele escreveu no nosso grupo de WhatsApp, ele falou o seguinte: eu vi o filme de novo hoje, dublado, cheio de pirralhos. 3 contestações. O 3D é meio dispensável, a galera mais nova se perdeu no espaço-tempo e a dublagem matou muitas piadas. É, acho que isso é legal de falar, né? Porque muita gente vai ver o filme dublado e é bom saber que vai perder algumas coisas. E o 3D talvez não valha a pena você gastar aquela grana extra no 3D. Ele completou dizendo o seguinte: sei que tem vários problemas, mas comprei a cartada de agradecimento dos roteiristas e vi um elenco comprometido em entreter. Pra mim, serviu e muito. E eu queria ler também a mensagem do Ciro. Ciro, um amigo meu. Aliás, um beijo pro Ciro, pra Bárbara e pra Olivia. Ele disse o seguinte: sobre o filme, o que eu tenho a dizer é que, apesar da grande expectativa, acabou não rendendo nada. Os personagens, apesar de serem muito fortes, foram mal aproveitados, não souberam interagir, parecia que o planeta, ou melhor, o universo, não estava em jogo. Eles agiam feito umas crianças uns aos outros e o vilão, apesar de ser forte, parecia que tinha medo. Foi uma verdadeira decepção. Enfim, essa é a minha opinião sobre Liga da Justiça. Agora, sobre Vingadores Ultimato, o que eu tenho a dizer é que é um dos melhores filmes que eu já vi. Cara, eu tava começando a odiar o Ciro demais, cara. Por um segundo eu ia perguntar se o amigo Ciro escrevia pra Folha de São Paulo. É, pois é. Cara, é genial. Pode crer. Foi o único que desgostou do filme. Com isso, eu vou dar a minha opinião. Gostei bastante do filme, tá? A nota que eu dei no Letterboxd, na qual já fui cobrado aqui antes de gravar esse cast, eu dei 4 estrelas pro filme, de 5, porque eu acho que o filme tem problemas, e a gente vai falar sobre alguns problemas aqui também. Mas, no geral, é um filmaço, é um filme muito legal, não vejo a hora de revê-lo. Essa é a minha opinião. Concordo com tudo que foi dito aqui pelos nossos ouvintes. E já adianto que eu posso ter gostado um pouquinho menos que vocês, porque eu não tenho esse comprometimento todo com Capitão América, com Homem de Ferro. Gosto dos personagens, obviamente, gosto dos atores, acho a franquia genial, mas eu não me envolvo emocionalmente no jeito que vocês se envolvem. Vocês são fãs hardcore mesmo. Mas gostei bastante do filme, achei um filme bem legal, apesar de alguns tropeços do roteiro, mas a gente vai falar sobre isso. Vou perguntar pro Renatão, o que ele achou do filme? Cara, eu tive uma experiência assim que vai fazer uma semana que eu vi o filme e eu não paro de pensar nele, eu não paro de refletir na história, nas cenas que eu vi, o quão impactante foi isso tudo, quão interessante é isso tudo que a Marvel fez. Por mais que eu ame Star Wars é o que me guiou pra isso tudo, eu sinto como se agora eu estivesse vendo o Retorno de Jedi pela primeira vez. No sentido de eu tô vendo o encerramento do que é a saga Star Wars pra minha geração, entendeu? Eu vi Star Wars no cinema em 97, quando o filme tava comemorando 30 anos, mas eu não peguei aquele boom de 77, da Nova Esperança. A gente não pegou esse fervor todo. E é o que a Marvel é pra... para os jovens de hoje, para as crianças, tudo, cara. Como eu falei, a gente falou outras vezes aqui, tem muita gente que cresceu com esses filmes, que passou por muita coisa com esses filmes, e é um grande encerramento, sabe? É uma parada realmente histórica. Então eu adorei o que o filme entregou. Repito que eu falei na minha crítica, ele tem alguns problemas com algumas decisões que eles tomam, mas se você embarcar, como até o próprio Alex Feitosa teve a mesma sensação, aparentemente, se você embarcar naquilo ali, você compra, cara. Você compra a história, você se diverte, você chora, e você vive algo totalmente diferente e único no que é chamado cinema de blockbuster. Rafael, o que você achou do filme? Cara, eu tô nessa com o Renatão. Vocês estão quase chorando de novo aqui, falando. Ah, caraca, se eu parar pra lembrar, é certeza. Até o final do cast você chora. Ah, cara. Assim, vou falar pra você, assim, vou ser muito sincero. Na parte com spoilers eu vou poder desenvolver isso melhor, mas esse filme me tocou, né, de forma muito pessoal, né? Seja por uma, né, feliz coincidência, seja por caminhos da vida e tal, esse filme me tocou de uma forma muito pessoal e que eu não consegui perceber isso até a hora em que eu tava me debulhando em lágrimas vendo o filme, tipo, de ficar vendo tudo embaçado. Então, com a parte com spoilers eu vou explicar melhor o que eu quis dizer com isso, mas além de ter, né, parafraseando um outro veículo, né, que costuma ter algumas declarações infelizes, mas foi muito feliz, é uma carta de amor aos fãs. É exatamente isso, uma carta de amor aos fãs. Além disso tudo, né, ele me tocou de forma pessoal. Então, cara, foi uma experiência absurdamente especial. Eu, logo que eu saí do cinema, mandei um áudio pro nosso grupo, onde tem os assinantes do Patreon e tal, e eu falei ali uma coisa que fica na minha cabeça. Eu passei 30 anos da minha vida, tenho 36, 30 anos que eu leio quadrinho, imaginando, né, cenas épicas desenhadas pelos mais diversos artistas e coloristas possíveis, imaginando aquelas linhas estáticas na minha cabeça em movimento, né? Foi um negócio, assim, insano. Eu tô, putz, completamente em êxtase com esse filme. Bom, então, acho que não tem mais do que a gente falar, né? Já falamos bastante, falamos de pré-estreia. Tudo que a gente poderia falar desse filme, a gente já falou também no nosso cast de aquecimento do Vingadores. Então, se você ainda não viu o filme, recomendo que você comece, não por esse cast, mas pelo aquele cast, e depois volte aqui para escutar os nossos spoilers, que vão começar a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Por onde a gente começa falando desse filme? Tanta coisa pra falar. Não, vamos começar pelo começo, porque ali já tem bastante coisa pra gente dar uma dissecada. Muito bem. Começo desse filme... Eu, na verdade, queria começar pela primeira frase desse filme. Vocês lembram qual é a primeira frase desse filme? A primeira frase? É o Gavião Isqueiro falando com a filha dele. Com a filha. Ele diz, "You see where we are going? Let's worry how we get there." Você pode ver pra onde eu quero que você vá e vamos ver como você vai chegar lá. Que é um pouco o que é a história da Marvel, né, no cinema também. Iniciando com filmes menores, eles começaram a planejar todo esse arco todo de Guerra Infinita e tal. Como é que se chama? Saga do Infinito, né? Eles começaram a planejar isso ao longo dos filmes, plantando uma coisa aqui, outra ali. Muita gente até debatendo que só funcionou por causa disso. Nunca pensaram em, daqui a gente já vai pular para joias, não. Foram apresentando aos poucos e tal. E que cena maravilhosa, né? Que cena interessante você não ver. Quer dizer, é sutil quando você sabe que vai acontecer. Imaginando que vai acontecer alguma coisa com a família dele, você não vê ele sumindo, né? De repente, quando ele olha, eles não estão mais lá. Então, ali, eu tenho amigos meus que choraram já antes mesmo dos créditos iniciais. O que, que você achou desse início, Renatão? É, eu começo aqui já até a mencionar, né, o que eu achei da questão de, graças a esses momentos, a essa pegada um pouco diferente, especialmente que o começo do filme tem, que é de mostrar eles devastados e lidando com essa perda e com essas situações, a gente consegue ver o melhor de alguns personagens. A gente consegue ver certos atores que nunca mostraram de verdade seu talento dentro daqueles personagens, a gente conseguiu ali, e o primeiro deles é o Jeremy Renner, que tem talvez um dos melhores momentos dele como Gavião Arqueiro naquela cena. É completamente dramática, envolvente, você compra eles como família, você compra aquela situação, por mais que, como você mesmo disse, a gente sabe o que vai acontecer, não deixa de chocar, não deixa de emocionar a reação dele. Eu achei tudo aquilo ali muito imersivo e muito interessante, especialmente para a construção do personagem dele dentro da história. Então eu adorei aquele começo. Rafaelo, logo de cara, assim, logo de início, o que você sentiu? Olha, primeiro que a cena chama atenção, que você não espera, né? Tipo, acaba um trailer ou o aviso lá do cinema que você tá, né? De pode filmar, não pode fumar, blá blá blá. E bum, entra uma cena sem trilha, ele falando com a filha, uma paisagem super bucólica, um parque, putz. Só né, o barulho do parque, folhas, passarinhos e tal. Então, isso já chama atenção. Tipo, porra, começou, é isso. E quem viu o Guerra Infinita, você, putz, cara, não. Você já fica antecipando a dor daquele personagem, né? Puta, cara, vai acontecer. E numa cena tão bonita, que ele tá com os filhos, né? E é uma coisa que no Guerra Civil ele tinha deixado tão claro, né? A importância da família dele pra ele. Então você tá ali vendo o cara, tipo, você sabe, ó, você vai ver na sua cara esse personagem perder aquilo que ele mais valoriza na vida. É uma cena muito triste, a sensação é de um plano sequência, né, da câmera em volta dele, ele correndo atrás e não vendo as pessoas, né, foi bem, chamou muita atenção o filme começar dessa maneira e foi bem, bem impactante, e é o que o Renatão falou, ele dá, né, uma profundidade, explora, né, um lado dramático, de, né, de, no caso do Gavião Arqueiro, de uma forma muito legal, né, deu uma oportunidade pro Jeremy Renner crescer como Gavião ali de uma maneira muito legal. E já mostra a questão do filme, né? Que é pessoal. Tudo ali é pessoal. Sim, a resolução de toda a missão deles é uma parada pessoal. É muito além do que salvar a humanidade. É pessoal pra eles aquilo ali. Cada um é atingido de uma forma, entendeu? Esse filme, ele conta muita história com pequenos diálogos e com pequenos takes, assim. Sutilezas, né? Como é um filme que tem que contar muita coisa, né, que aconteceu em 5 anos, foi um mérito muito legal do Russo de optar por contar, né, te dar um background com cenas rápidas ou com diálogos rápidos. E isso acontece também muito bem com mostrando a importância da perda do Peter Parker pro Homem de Ferro e tal. Tô antecipando, assim, mas aqui, como você mencionou, essa aí foi a minha primeira rajada de lágrimas. Bom, o filme tem um ritmo muito legal, né? Antes dos créditos iniciais, a gente já vê aquela cena deles se reunindo e descobre onde é que o Thanos está, em que planeta. Então vamos lá pegar The Son of a Bitch. Corta pros créditos, eles entram na nave, vão lá pro planeta, e já entra lá, e já corta a cabeça, e já tem tudo aquilo que a gente já imaginou que seria em, sei lá, uma hora e metade do filme, pelo menos, ou olha duas aí. Horas de filme. Olha aí que expectativas, eu falei isso aí, hein? Então, ele rapidamente, o Thor já resolve aquele negócio da cabeça, já mirei na cabeça, e o filme, de repente, não é sobre o Thanos. Não é mais sobre o Thanos. Eu fiquei me perguntando, aliás, a gente falou isso no último cast, né? Eu fiquei me perguntando se, será, vai aparecer outro vilão? Vai ser sobre outra história, né? E aí a gente entra toda nessa jornada de aceitação, de perda. E você, como é que você vive sem as pessoas? O filme faz uma coisa que eu acho que eu não me lembro de ter acontecido em outro filme. Pula 5 anos no tempo. Que é uma coisa, eu achei incrível aquilo ali, né? De repente, cara, e aí? 5 anos que a gente não vê esses personagens. Cada um tem uma vida diferente. Tem até o lado de que o capitão, conversando com a Viúva Negra, ele fala de, pô, consegui ver os peixinhos ali na ponte do vindo pra cá. Aí ela, não fale, não concorde com o que o Thanos fez e tal, enfim. Que eu também acho legal, né? Você também. A gente perdeu, mas por um lado ele tava certo por alguma coisa. A gente chegou a falar isso no cast do ano passado. Então, tem toda essa exploração da perda e das experiências que eles tiveram ao longo desses 5 anos. O que vocês acharam? Vocês esperavam esse início? Embora a gente tenha falado um pouco sobre isso, foi um pouco de choque também, né, Renato? Ah, sem dúvida, cara. Você não tenha dúvidas que foi um choque ver esse caminho que o filme ia levar, por mais que tenha até mencionado isso no cast passado, como eu brinquei aqui, eu comentei essa questão, né, de que talvez logo no começo do filme eles fossem se reunir, e a Capitã Marvel mesmo, eu até falei exatamente isso, a Capitã Marvel ia chegar e falar, ah, não, então vamos ver onde o Thanos tá e vamos lá e vamos resolver isso. E talvez ela e o Thor resolvessem, acabou que foi exatamente isso, ela e o Thor resolveram, e eu ainda brinquei com esse negócio, eu falei, e eles vão passar um tempo, a questão do filme vai ser sobre eles lidando com tudo que aconteceu, que eles matando o Thanos não ia trazer os amigos deles de volta, não iam trazer as pessoas que morreram de volta, e eles vão aprender a lidar com isso, o Capitão ia participar de um grupo de apoio, ele ia fazer algo assim, porque o trailer já tinha meio que mostrado isso. Então, aí o diretor já aparece ali. O diretor aparece nessa cena. Por mais que eu acho que... Eu já tinha cantado essa pedra, ver isso na tela é muito chocante. E é muito culhão você fazer isso com 15 minutos de filme. Porque aquilo que eu falei, você tira totalmente o impacto do Thanos. Ao mesmo tempo que você continua dando uma outra camada de humanidade pro vilão mais foda que a Marvel teve. Porque ele fez tudo aquilo e depois que ele destruiu tudo, ele preferiu destruir as joias, se arrebentar. Ele sabia que os Vingadores podiam chegar lá e acabar com ele rápido. Mas ele só queria que eles lidassem. Eles fossem obrigados a lidar com a decisão do Thanos. E acabou. Vocês vão ter que lidar com o que eu fiz. E é isso. E isso é importantíssimo, cara. E como é legal você ver o que esses 5 anos mexe e desenvolve cada um desses personagens sem eles perderem a essência deles. Você vê o que aconteceu com a Viúva. Ela assumiu meio que o controle dos Vingadores. Assumiu o controle da SHIELD. Ela meio que controla a galera nas missões. O Capitão América tem a questão dele ainda de... tratar com a esperança e ver o lado bom e cuidar das pessoas. Então, ele, como um ex-militar e tudo mais, ele lidando com esse negócio de grupo de apoio, eu acho que isso é muito, muito nobre da parte dele, combina muito com ele. A questão do que o Gavião Arqueiro virar o Ronin, pô, o cara perdeu a família dele, entendeu? E ele vê que no mundo que o Thanos instalou, pessoas inocentes e boas, como a esposa e os filhos dele, foram destruídos, evaporados, enquanto bandidos, ladrões e outros tipos de criminosos ficam aí no mundo. Então ele se vê no juiz e executor, né, de caçar essas pessoas e matar essas pessoas que não são dignas, mas ficaram aqui. Isso é impressionante, cara, isso é você botar camadas e mais camadas dentro dos personagens, é você desenvolver em poucos momentos personagens que até não tiveram tanto desenvolvimento. Nesse momento que a Viúva Negra tá trabalhando com a equipe, né, mostrando que cada um deve fazer alguma coisa, aquela cena que ela tá montando o sanduíche de pasta de amendoim e o Capitão chega, pra mim ali é a melhor atuação da Scarlett Johansson como Viúva Negra até o momento, entendeu? É impressionante o que ela entrega ali, ainda mais pra uma personagem dela, que é uma personagem mais fria. É aquela coisa, né? Da espiã russa. Então, é muito interessante você ver o quanto ela rodou pra chegar naquele ponto dela se importar tanto, e dela se entregar tanto, e dela se destruir tanto com tudo aquilo. É incrível. Ô, Rafa, e você? O que você achou dessa primeira meia hora do filme? Foi a construção, né? A construção dos alicerces, né? De tudo que vinha, né, pela frente, né, foi onde eles deram o que o Renatão falou, onde eles deram as camadas, né, para os personagens, e camada em cima de camada, mostrando como eles estavam lidando com a dor, com a perda, né, e trazendo, foi ali onde eles trouxeram muito pro emocional, né, pro lado humano, né, que independente de você ter poderes ou uma armadura, você perdeu e você vai ter que lidar com isso, né? Você tá lidando com isso há 5 anos e sabe, sei lá, até quando você vai ter que continuar lidando com isso, né? Então, ali ele aproxima muito, né, você do público. Todo mundo já passou por uma perda, tá? Todo mundo já perdeu alguém. Ele desarma você. Putz, você fica ali sofrendo com aqueles caras, você vendo as dores, é o que o Renatão falou. A Scarlett Johansson dá um show naquela cena ali, porque você vê o quão vazio é aquilo que ela tá fazendo pra ela. Ela entra até no embate com a com a Okoye, né, que ele fala, tá, mas tinha um tremor debaixo d'água, o que, que a gente fez? O que a gente faz quando tem tremor debaixo d'água? Ignora, né, porque ela tá procurando significado. Ela tá... Óbvio que, né, ela a gente tá fazendo pode... fazendo por ela, não pelas pessoas. Sim, sim. Não, e assim, a gente pode até especular, né, já tá se especulando muito que esse tremor na água pode ter sido uma menção a uma vindoura participação do Namor, ou da inserção do Namor no universo da Marvel, o que seria incrível. É, mas naquele momento, aquilo ali é só, ela tá procurando significado, ela tá fazendo aquilo por ela, você vê que tá todo mundo ali, tipo, a Capitã Marvel, não, vocês vão ter que ficar um tempo sem falar, sem ouvir de mim, porque eu vou ter que, né, ir pra uma outra galáxia e tal, também não tem muito o que fazer, e sabe, ela fica, o Rhodes ainda fica, né, pra tentar consolar ela, né, tipo, cara, pega leve, então, é muito legal. Do Clint, né, que o Ronin tá atacando, a Ásia. Sim, exatamente. Então, essa é uma parte que eu queria chegar. Essa reunião, ela tem vários elementos interessantes, né? Logo de cara, a primeira surpresa, além dessa do Thanos morrer logo no início, mas é o corte de cabelo da Capitã Marvel, cara. Ah, é. Um cortezinho curtinho. Fanservicezinho maneiro. No cinema que eu tava, nos poucos momentos onde a galera, né, o cabelo. Tem até a piadinha do Rhodey, né, sobre o corte de cabelo dela. Aliás, vocês sentiram um climazinho dos dois ali, não? Teve uma troquinha de olhar. É, assim, a relação deles nos quadrinhos, né? É, pois é, exatamente. Então, tem essa insinuação. Teve um climinha ali, tem, né? Tem. O que, aliás, a gente tinha falado, né? Que o Rhodey, se realmente morresse o Capitão, o Homem de Ferro, que acabou acontecendo, que ele ia ficar sem lugar na série. E talvez esteja aí, né? Que ele possa se encaixar em algum lugar aí, até com a entrada, com a inserção da Capitã Marvel no MCU. Então, não sei. Eu achei interessante, achei um detalhe legal pros quadrinhos. E aí, logo depois, a gente tem toda essa subtrama do Homem-Formiga, que é trazido da maneira mais incrível. Aliás, um dos grandes heróis desse filme é o rato que traz ele de volta. É um rato. Porque se não trouxesse ele de volta, a gente não tinha toda essa questão de onde o filme começa, que é toda a parte da viagem no tempo, né? Que se ele não tivesse voltado, a gente não teria toda essa questão do filme. É, as pessoas e aí é onde o filme data. Que é o simbolismo que o Mickey salvou. É, boa! Eu prefiro pensar no simbolismo que os ratos de cinema que salvaram o universo Marvel. Aí! Bem melhor. Tá vendo? Eu acho mais justo. Bem melhor. É, então, assim, a partir daí a gente entra nessa questão toda do tempo, da viagem no tempo. A gente vai falar um pouco sobre essa questão toda da viagem no tempo. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria falar o seguinte. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. De todas essas, qual foi a maior surpresa que vocês tiveram no filme? Algumas coisas a gente tinha falado que poderia acontecer. Mas o que, que realmente aconteceu que surpreendeu vocês, Renatão? Sem dúvida. Sem dúvida, o momento do Capitão pegando o martelo, o Mjolnir. Tamo junto. Só nem me perguntar. É, pensei em mil coisas. A gente fez um cast gigante aqui, batemos um maior papo com mil teorias e coisas. E em nenhum momento da minha cabeça nerd, maluca, que vai longe nesse negócio, eu pensei, caraca, e se ele pegar o martelo ali? Em nenhum momento eu pensei nisso. E foi de longe o momento mais surpreendente. Foi de longe o ápice pra mim. E foi o que encadeou os espasmos que eu tava tendo na cadeira. Terminar. É engraçado. Sabe a cena do Doutor Estranho? Quando ele fica com a cabeça viajando, olhando as mil realidades. Eu assistindo essa cena. Porque foi rolando a briga dos três. Tipo, né? A gente tá avançando aqui um pouco, mas só pra situar a cena, é quando desce o Capitão América e o Homem de Ferro pra fazer um embate com o Thanos no final, que é um embate maravilhoso. Aquilo ali, por si só, eu já ficaria muito feliz. Sim. Mas quando rola aquele momento que eu, inclusive, na hora, achei que eu iria acertar a morte do Thor, quando o Thanos começou a acertar ele com o... Com o machado, empurrando o machado. Então, empurrando o machado nele, eu falei, caralho, não acredito que eu vou acertar essa. O Mjolnir, o Thor chama o Mjolnir, e de repente ele passa direto, bum, na mão do Capitão. E ali, meu irmão, ali o cinema... O Thor fala assim, eu sabia. Mais um callback pro Vingadores Era de Ultra, né? Que o filme é cheio de referências a filmes antigos. E dali ele começa vindo e dando uma surra no Thanos. E o Thanos bate nele, aí ele fecha o escudo. Tipo, eu consigo fazer isso o dia inteiro. E de repente, a voz do Sam e os portais abrindo. E a galera chegando. E eu tremendo na cadeira. Eu me balançando e a lágrima começou a cair, eu comecei a chorar, avante Vingadores, eu gritei de pau duro, uma loucura. Calma, pau duro. Nós temos criança ouvindo. Nesse momento a nossa cabeça, o Renato tá pelado. Eu gritei então de Lulu Duro, as crianças estão ouvindo. Foi uma maluquice, velho. Foi uma maluquice e... Essa foi a maior surpresa. Foi a maior surpresa. Dali em diante. Foi, né? Se pá, foi um dos melhores momentos que eu tive o prazer de sentar no cinema e assistir na minha vida. Foi lindo. Ô, Rafa, e pra você? É. O que realmente te jogou da cadeira? Exatamente isso aí. Mas eu gritei um caralho que ele saiu voando da minha boca. Até o final do filme ficou um caralho voando pela sala de cinema. Eu não sou de reagir dentro de cinema assim, tipo, né, de me externar. Gritar. Nunca fui disso. Nem assim, mas rir, chorar e tal, mas assim, e tal, assim, cara, não. Mas nessa hora foi muito primal. Aí eu fiquei com as mãos abertas, assim, tremendo. Aí vendo a sequência de porrada linda, linda, linda. Aí quando começaram a abrir os portais, aí eu chorava. Eu preciso ver de novo, porque essa cena eu vi toda embaçada. Que eu chorava. Chorava. Puta, cara. Foi essa sequência final, um negócio de maluco. E assim, é muito quadrinho aquilo, cara. O Capitão América pegando ele, dá tipo um Shoryuken no Thanos com um martelo. Cara, que cena bonita aquilo. Sim. Porra. E ele, não, na verdade ele levanta o martelo, os raios caem, né? Ele faz tudo que o Thor faz, na verdade. Sim, é. Usa toda essa estratégia, só que usando o escudo, inclusive, né? Como estratégia e tal. É, ele queria... bate o martelo no escudo e arremessa o escudo nele com o martelo. Sim. Eu queria ter entendido um pouco melhor a briga, porque a edição eu acho que foi aquela edição acelerada e tal. Mas também faz parte da emoção que eu tava sentindo em ver aquilo tudo ali. Eu acho que perdi muito também por causa disso. Mas, enfim, eu queria ter entendido melhor. Vou ter que ver de novo pra poder entender melhor quem tava batendo em quem, em que momento. Mas realmente é de tirar o chapéu pra essa cena. Eu queria falar algumas surpresas minhas. Vocês têm mais alguma que vocês querem citar? Não? É porque eu fico... Eu falo dessa cena, eu fico revisitando a cena na cabeça, eu fico que nem um retardado, é difícil lembrar de... Por exemplo, vocês esperavam... A gente não tinha citado isso, mas vocês esperavam o destino da Viúva Negra nesse filme? Ah, não. Não. Nem no momento ali que eles estão disputando quem vai cair e tal, não sei o quê, quem vai se sacrificar. Pra mim, a certeza absoluta que era o Jeremy Renner. Pra mim também. É, sem porque dúvida. Já tinha perdido tudo, né? Então... Eu achava que tinha citado a sensação isso, né? Que o filme dela meio viciado, a gente já meio que deu ela como segura, né? É, mas eu acho que vendo o arco dela nesse filme, assim, por completo, faz sentido, eu acho, que ela morreu. Total. O que ela fala da família e tal, que ela nunca teve com eles, ela tinha, ela se sacrificar faz muito sentido, porque não teria muito sentido, eu acho, que ele se matar e a família dele voltar. Eles trazerem a família toda de volta e não... E você não tem um payoff. Sem tamanho, pois, né? Pois é. Mas assim, umas coisas que eu queria falar, até... Todos os arcos são bem desenvolvidos, inclusive do Capitão. Você chegou a falar que no início do filme ele tá lá, ele meio que saiu um pouco da questão da SHIELD, não quer mais fazer aquilo, e ele prefere ajudar as pessoas de outra forma. Isso condiz bastante com o que ele faz, a decisão que ele toma no final do filme também, né? Eu tô cansado da guerra. Tô cansado. Vai você assumir isso aqui, eu vou ficar aqui no... Quando ele resolve voltar, é quando eles descobrem que tem uma possibilidade deles trazerem o pessoal de volta. Aí ele volta a ser o Capitão América, mas o início do filme casa muito bem com o pensamento dele. Eu tô cansado, eu acho que tá tudo resolvido, não preciso... Não preciso voltar pra guerra e tal. Mas o arco da Nebulosa nesse filme eu achei interessante. Sim. Eu não esperava que ela fosse tão bem explorada nesse filme. Ela é uma das que mais teve tempo de tela. Pois é, e toda essa exploração de você era mal no início, que é como ela começou no MCU, né? Uhum. Ela é má, depois ela fica legal, ela fica boa, ela fica amiga da irmã. Então todo esse trabalho, eu acho que até pela maneira dela andar, a maneira dela olhar... Tem toda essa questão dela brincando com o Tony Stark também no início. Em momento nenhum, pra mim, teve dúvida de quem era a Nebulosa. Do início do filme, do passado e a Nebulosa do presente. Eu achei legal esse trabalho dela. E o arco do Thanos, cara. Vamos falar um pouco do Thanos também. Volto a dizer também, pela atuação do Josh Brolin, ficou claro pra mim que era o Thanos de 8 anos antes. Era um cara com um pensamento diferente do Thanos que a gente vê no Guerra Infinita. O Thanos do Guerra Infinita, ele tinha essa ideia de que metade da população salva o planeta. E o Thanos mais impetuoso de 8 anos antes, quando vê a própria morte, já pensa, bom, então eu preciso eliminar o mundo inteiro, todo mundo, e aí eu começo de novo. O que, aliás, é a linha com o Thanos dos quadrinhos, né? Que sempre teve esse pensamento. Sim. De... destruiu o mundo inteiro. Rafaelo, o que, que você achou? Você esperava esse arco do Thanos tão mais violento, mais agressivo? Não, eu não esperava essa mudança de perspectiva, né? Que na verdade está mostrando, quando a gente fala de mudança de perspectiva, parece que foi a partir do Thanos, né, que a gente viu no último filme. Mas no caso não, a gente tá vendo uma versão anterior dele. Mas uma coisa que eu achei genial, né, que além de mostrar esse Thanos mais implacável, mas muito mais resoluto, né, no sentido de, não, eu destruo tudo e faço do zero, né, tá aí, né, a prova de que tomar medidas pela metade não iam funcionar. É no final, quando ele, pela primeira vez, ele é um vilão filha da puta. Ele deixa de ser um cara que tá agindo pelos princípios e passa a ser filho da puta quando ele fala assim, nada do que eu fiz esse planetinha foi pessoal. É, ele fala, nada do que eu fiz é pessoal. É. Mas agora eu vou gostar de destruir esse planetinha. Tipo assim, esse planetinha de merda, com esses habitantes de merda. Eu falei, puta, que coisa linda, cara. Além de ser um puta de um personagem maravilhoso, ele ficou full pistola e assim, com a mesma classe, sem berrar, sem puta, com a mesma classe, o mesmo tom de voz, e agora eu vou gostar de destruir esse planeta inteiro. Porra, cara, que vilão, cara, que vilão maravilhoso. Como não torcer pra um cara como desse? Como não, né, torcer? Puta, cara, você não precisa nem odiar a gente pra torcer. Eu que odeio, então, pô. Cadê sua hashtag aí, Rafa? É, Thanos me engravida. Thanos está o dedo duas vezes. Ô, Renatão, o que você achou do novo vilão, que é o vilão de 8 anos antes? Eu achei bom, cara. Eu achei bom porque exatamente por essa questão que a gente traz algo diferente com ele, por causa da viagem no tempo, né? Ele não é aquele Thanos que a gente vê no começo do Guerra Infinita, que já é um cara com as joias na mão, ele já é um cara poderoso e no controle do jogo. A gente comentou aqui algumas vezes que o Guerra Infinita é o filme do Thanos. E é o filme que o Thanos tem o controle do tabuleiro. Aqui não. Como a gente se livrou daquele Thanos no começo do filme, a gente tá vendo um Thanos mais peãozinho. Um Thanos mais que tá correndo atrás do jogo dos Vingadores. Ele é um cara que não tem tanta informação assim como ele tinha no outro filme. Porque ele é um cara, que é 2012, ele era um cara de 8 anos atrás. Muita coisa mudou, né, cara? Isso é uma mudança no jogo pros heróis e pro vilão. A gente assiste um outro vilão, um vilão que por causa de tudo aquilo ali, ele pensa de outra forma, ele age de outra forma, ele ataca de outra forma, entendeu? É diferente, é um cara que no primeiro momento os Vingadores não conseguiam levar ele no mano a mano, agora já levam ele no mano a mano. É um cara que hesitava em fazer alguma coisa e hoje em dia não hesita tanto, porque ele já pensa em destruir todos eles, porque sabe que eles vão ser uma pedra no sapato pra ele. Eu tô vendo muita gente discutindo o fato de por que que ele não trouxe o exército todo dele de uma vez só. Por que que ele atacou com a nave dele? Ele desceu, né? Ele comprou um tempo com os 3 heróis ali, lutando com eles. Por que que ele não invadiu tudo de uma vez? Arrogância, cara. Pois é, eu também, eu li muito mais pelo fato de que são esses 3 aqui, ó. São esses caras aqui. Na verdade, é assim, primeiro que ele não sabia que iam sair os 3, mas a partir do momento que ele vê os 3, você vê que ele começa a se levantar bem devagar e botar armadura bem devagar. Pra mim faz sentido, porque o Thor foi quem ele viu que matou ele. O Capitão era quem tava liderando todo mundo quando ele morreu. E o Homem de Ferro, ele não conhece, na verdade, o Homem de Ferro, mas dá pra ver que é um dos caras fortes ali do grupo. Tecnicamente, né? Ele então... conhece, porque ele falou no Guerra Infinita mesmo que ele... É verdade. Ele era abençoado, que o Stark não era o único abençoado com conhecimento, né? E outra, ele, se você lembrar no final do primeiro Vingadores, né, onde existe aquela cena pós-crédito, que tem um relatório do cara tá falando pra eles não podem ser domados e tal, antes da gente ver ele sorrindo pela primeira vez, ele sabe quem são os caras, quem são os Vingadores, quem são os caras que defenderam a Terra. São aqueles 3 ali também. Os caras pararam o primeiro plano dele, que era com o Loki. Então sim, ele conhece eles, né? Ao contrário da feiticeira, quando ela fala, você me tirou tudo, e ele fala, querido, eu não sei nem quem você é. E isso eu achei genial. É uma das grandes frases do filme. Aliás, eu queria até perguntar pra vocês, se vocês lembram de alguma frase favorita que vocês tiveram do filme? Putz, assim, de cara... Vou falar algumas que eu separei, que eu acho que vocês também devem ter gostado. If I tell you what happens, it won't happen. Do Doutor Estranho. Eu achei genial essa frase. Ele fala alguns minutos antes do Tony Stark se sacrificar e morrer. Se eu te falar o que vai acontecer, não vai acontecer. Imagina se ele fala, né? A gente só ganha essa guerra se você se matar. Talvez o cara hesitasse. Sim. Que eu achei... Essa é uma frase nova que me lembra um callback. que esse filme tem vários callbacks, né? Sim. É, mas a frase do Capitão no primeiro Vingadores, que fala pra ele, quando eles estão tretando ali, que ele fala, você não é o tipo de pessoa que se sacrificaria pelo time, que se jogaria no chão pro cara passar por cima de você e tal. Essa foi bem interessante, assim, sobre a morte. Eu tenho minha frase favorita. Diga lá, Renatão. Não tem como ser uma frase diferente dessa. É a frase que eu fiquei esperando 11 anos pra escutar. Ah, seu lindo. Avengers, assemble! Porra, cara. Avante, não, Vingador. Mas o melhor, foi no seu ouvido. Não foi um grito, foi no seu ouvido, Renatão. Ele fala baixo em Avengers, assemble. Tipo, um grito, ele tava no campo. Eu dei no cinema nessa hora. Sim, não, porque assim, imagina, ele tava no campo de batalha, com explosão e puta, o caralho rolando ali, e um milhão de pessoas. O Machado, ninguém ouviu. O Machado volta na mão dele na hora. Faz a posição de combate. Ninguém ouviu aquilo. Ele falou pra você, ali no seu ouvidinho, Avengers Assemble. Puta, cara, achei muito foda. É, ele fala baixo, é verdade. É muito legal isso. Isso. É. Finalmente falou, é verdade. É, mas essa frase, por exemplo, é um callback. Ele já quase foi dito em alguns filmes, né? Ele quase falou na última cena da Era de Ultron. É que nem o I Am Iron Man. E já foi dita várias vezes. Acho que em todos os filmes, basicamente, ele fala essa frase. É muito clássica. E quando ele fala, ou quando o Homem de Ferro fala isso nesse filme, é a última frase, praticamente, dele, né? E aí tem todo o impacto dele, que você sente o que ele tá fazendo. Mas uma outra frase, aí, também, mais pro lado do humor, que eu passei mal de rir no cinema onde eu tava, foi, acho que o momento mais hilário, foi quando a Nebulosa e a Gamorra estão lá conversando e ela finalmente encontra o Quill, Peter Quill. É. E aí ela fala, esse? E aí a Nebulosa explica, fala, era ele ou uma árvore? Cara, essa o cinema foi abaixo. E a gente tem que falar também da última, não é uma frase, mas tá escrito no carro do Stan Lee, o Nuff Said, que era uma frase muito clássica dele, né? Ele falava bastante, assim, quando tava vivo, e tá escrito no carro dele, foi o último, a última aparição dele em um filme da Marvel, que eu achei também bem interessante e que vale a menção. Mas aí você tem o Strongest Avenger, mais uma vez o Thor fala essa, ele já tinha falado isso algumas outras vezes. É, e eu acho que, por a gente conhecer muito bem esses callbacks, o I Can Do This All Day do Capitão, pra ele mesmo. Sim. E aí ele fala, I Can Do This, ah, tá bom, já sei. Essa também foi muito, muito, muito, muito boa. É, e tem uma outra do Capitão também, que é o Não Faça Nada Estúpido Até Eu Voltar, que ele fala pro Soldado Invernal. Ele fala isso em todos os filmes, praticamente. Não, e outra frase que eu acho que pode ser bem marcante pra esse filme, que é interessante a cena toda, porque é a cena do elevador, porque constrói um dos momentos mais icônicos do Capitão América. Nos quadrinhos recentes, né? Que é a luta, exato. Que é a luta dele no Soldado Invernal. Mas em vez de terminar com aquela porradaria que a gente já espera, termina com uma referência super recente dos quadrinhos, que é o Capitão América falando Hail Hydra, que é de uma saga, se não me engano, de 2017, 2018, da Marvel. Foi final de 2017, Que foi super polêmica, porque... Super polêmico. Do Capitão América, né? Botou o Capitão América como um agente da Hydra infiltrado desde o começo. Ele acaba virando um grande ditador. E foi muito, muito, muito legal a maneira que eles inseriram essa referência ali. Eu achei que funcionou, assim, perfeitamente. Até porque foi uma quebra de expectativa, ao mesmo tempo fazendo um puta fanservice. Foi lindo. Sim. Sim. Não, me surpreendeu pelo fato de ser uma referência tão recente, tão polêmica. Porque ela não foi, sim, super bem recebida de cara, né? Depois é que foi construído toda a história, né? E, na verdade, foi o Cubo Cósmico que fez ele se tornar um agente da Hydra e tal. Tem todo um background pra isso ter acontecido. É legal, porque, tipo assim, nos quadrinhos o impacto é diferente, né? Porque você vê que ele realmente é um cara infiltrado e tira... Por mais que a cena dele falando de Hydra seja impactante, depois, quando você trabalha aquilo nos quadrinhos, você vê que... destrói um pouco o personagem, fica um pouco complicado pros fãs. Já no filme, é só o momento. Sim, pois mas também fica claro que, ó, vamos usar isso aqui porque encaixa. Porque a gente nunca vai fazer esse arco do Capitão malvado e tal. Perfeito, cara. Então, encaixa, e todo mundo lembrou. Não tem só isso dos quadrinhos, né? Tem muita coisa de quadrinhos, tem muita coisa dos filmes também, mas tem muita coisa dos quadrinhos. O fato dele pegar o martelo já aconteceu nos quadrinhos, já. Como já. Disse, né? O capacete clássico do Homem-Formiga aparece no escritório do Hank. Exato, é verdade. Quando eles estão nos anos 70. Aliás, isso foi uma surpresa que eu tive no filme, porque. quando eles começaram a viajar no tempo, a gente, bom, a gente já sabia que eles iam, quer dizer, a gente já especulava que eles iam no primeiro Vingadores, na Batalha de Nova York. Isso foi um callback legal, tem várias cenas legais lá. Aí você vê o Robert Redford, que eu achei muito legal eles usarem ele de novo. A Renée Russo, né? Falaram que ela teve mais diálogo nesse filme do que ela teve em todos os filmes que ela apareceu da Marvel. É, que é um detalhe legal. Mas o que eu achei genial... Natalie Portman, na verdade, ela não voltou, né? Usaram uma cena... Ela só autorizou, provavelmente. Usaram uma cena que não tinham usado no filme. Ah, é, mas você sabe o que eu achei legal? Deles usarem detalhes, pequenos detalhes de filmes que não são os filmes favoritos da galera. O Era de Ultron, dos quatro Vingadores, é pra muita gente o mais fraco. Eu não acho. Eu gosto bastante. Eu acho que é o filme que você descobre mais elementos. Hoje, olhando de novo... Quatro, você não acha ele mais fraco? Não acho. Não acho ele mais fraco. Não é o meu pior, não. Pra mim, o que envelheceu pior... é o primeiro. É o mais legal. É legal pra caramba. É a primeira vez que a gente viu eles todos juntos. Mas pra mim, eu já vi tanto esse filme que pra mim é o que eu menos gosto de revisitar. E tem até a piada do fato do uniforme do Capitão, né? A gente já até mencionou aqui no, na abertura. Que realmente é um uniforme ridículo. E assim, eu acho que os efeitos, tudo, eu acho que... pra mim envelheceu. O Era de Ultron não. Muita coisa desse filme, muitos callbacks desse filme saíram do Era de Ultron. Mas não é só o Era de Ultron, porque ainda assim a gente tá falando de um filme que a gente gosta. Filmes que as pessoas completamente esqueceram. O Mundo Sombrio tem várias referências, eles inclusive viajam pra lá. Homem de Ferro 3 tem algumas referências, inclusive o Ty Sipkins tá no filme, no enterro do Homem de Ferro. É um dos personagens que as pessoas falam, pô, quem é esse moleque sozinho aí? É o moleque do Homem de Ferro 3. É. Então assim, tem até um momento no filme onde o Thor explica o que aconteceu no Mundo Sombrio, que é o filme que as pessoas menos devem lembrar, né? Então, já que o filme vai passar um tempo lá, é melhor eu explicar o que, que vai acontecer aqui e então. Tal. Mas eu achei legal eles valorizarem até os filmes que não são tão populares. É maravilhoso. Eu acho que foi um dos movimentos mais ousados da Marvel nesse filme, foi essa escolha de mudança do Thor. Fazer o cara que é o galãozão, o bonitão e tal, virar esse cara fora do peso, esse cara que tá doidão, que tá, sabe, tá vivendo na noia dele, no mundinho dele. Foi ousado, ao mesmo tempo que foi ousado, eu achei a ousadia maior o fato deles mantiverem isso até o final. Uhum. Eles inventaram uma desculpinha pra ele entrar no peso. Tipo um raio cair nele e ele ficar... Não, ele continua... Seria muito bem naquela hora que ele pegou o martelo de volta. Na hora que o Mjolnir vem na mão dele, podia cair um raio ali... E ele volta, tipo, fortão e tal. Uhum. O deus nórdico. Seria irado, seria aquilo ali. Mas não, eles mantiveram. E sabe o que é legal que eles mantiveram? Que por mais que o cara esteja gordinho, esteja fora do peso, esteja não sei o quê, ele tava um badass motherfucker na hora da luta final. Caralho. A barba dele trançada, tá virada, o cabelo dele parece ter um jeito ali na hora. Ele parecia o Thor dos Supremos. Ele me lembrou muito o Thor dos Supremos. É, o estilo dele e tudo mais. E tava badass. E é uma defesa da Marvel, inclusive, pra questão body positive, né? Você tem um personagem totalmente agora fora dos padrões. Pode ser que, aparentemente, ele vai estar no próximo Guardiões da Galáxia. Pode ser que no próximo Guardiões ele esteja mais magro e tudo mais. Mas, cara, por enquanto, eles estão levando o cara pro próximo filme daquele jeito ali, daquele estilão. Isso é legal pra caramba. Isso é culhão. Olha só, eu queria falar de mais dois callbacks que eu achei legal e vale a pena a gente mencionar. O Tony Stark diz, no primeiro filme, né, do Homem de Ferro, que ele nunca se despediu do pai. Que ele não teve a oportunidade de se despedir do pai. E você vê, finalmente, a cena. É óbvio, você tem aquela questão do Capitão finalmente ter a dança, que é a última cena do filme, né? Finalmente tem a dança da Peggy, mas eu vou te falar, uma das cenas que me emocionou foi essa cena do pai dele. Dele, sim. Principalmente o John Slater ter finalmente mais frases, né? No Guerra Civil ele tem quase nada, ele tem no início do filme e a cena que ele morre, mas você tem essa dinâmica, tem problemas ali naquela cena, né? Porra, nunca vi esse cara aqui, tá com uma mala, tá vestido, tá com uma roupa estranha, tá com uma barba estranha, eles mencionam a barba mais de uma vez. Barba de hip. Mas tudo bem, pô, me acompanha até meu carro, tal, tá tranquilo. O Jarvis da série, né, que nunca tinha aparecido nos filmes, aparece, que é o James Darcy, que também é um callback legal. Mas essa questão do pai eu achei muito legal e fecha bem o arco do Homem de Ferro. E eu queria citar também uma cena que eu ri bastante, que é o Quill cantando Não. e dançando pelo ponto de vista do Road e da Nebulosa. Muito cara. Bom, muito bom. É absolutamente genial. É de uma maneira que eles montam, né? Porque você vê a cena original primeiro, fica rolando de fundo, ele dançando, cantando, igual é no Guardiões, depois você vê o lado deles. Eles e os dois esperando lá, tipo, esse cara aqui, esse idiota. Não, é isso que eu acho legal da questão de revisitar esses momentos. Porque a gente é como se a gente estivesse vendo os bastidores de momentos icônicos. Tipo assim, acabou o filme. O que aconteceu depois? A gente tá vendo ali o que aconteceu depois. Na hora do Primeiro Vingadores, quando o Homem-Formiga tá lá no prédio e ele fica olhando o que eles estão fazendo naquela cena do Loki caído, né? Ele fala, agora eu acho que eu aceito aquele drink. E todo mundo indo pro elevador, como é que foi depois daquilo? Eles levaram, prenderam o Thor, vai todo mundo pro elevador, o Hulk quer entrar junto. Não, tá maluco. Pega a escada. Tipo, paradas menores, né, cara? Isso é muito mundano, cara. Isso é legal pra caralho. Cara, a cena, acho que é uma das que eu mais ri, é a piada do taco, quando o Homem-Formiga vai comer o taco. Que ele pega o taco, bota toda a comidinha, de repente chega a nave e destrói tudo. Sim, é verdade. Leva tudo voando. Aí depois o Rhodey chega, cai, aí o resto do taco cai no chão. Depois o Hulk entrega o taco pra ele. Aliás, é isso que eu falei da Nebulosa. Ela tá em algumas das melhores cenas que eu gostei desse filme. Ela, pra mim, era uma personagem neutra até esse filme. Eu sei da importância dela na série, eu entendo, mas ela era neutra. Você nunca vê a Nebulosa além da relação que ela tem com a Gamora. Sim. E agora, nesse filme, ela é forçada a ter uma relação por ela. Então, eu acho legal até o momento onde o Rocket pega na mão dela e ela aceita o carinho. Esse início com o Tony Stark na nave. Enfim, eu acho que é uma das personagens que eu mais gostei nesse filme. Como crescimento de personagem. Eu falei do arco dela, eu achei excepcional. Até o Rhodey também, eu acho que ele teve melhores momentos aqui do que os filmes anteriores. Desde o Homem de Ferro 2, a gente não vê muita coisa do Rhodey. E nesse filme, eu acho que ele tem melhores momentos. Mas eu queria perguntar pro Rafa o seguinte, que na hora que eu vi isso, eu falei, puta, essa eu vou perguntar pro Rafa no cast. O que você achou do momento Girl Power da batalha? Cara, eu achei foda. Olha só, Patrícia, essa é pra você. Vingadora Vermelha, contigo mesmo. E cara, eu achei foda. Depois eu fiquei repensando isso, né? Já começa, né? Começa a problematizar tudo, né? Tipo, fizeram aquela parada, aí já tinha comentário na internet, fizeram tipo como se fosse, fizemos de favor aí pra vocês, porque na verdade o tempo de filme dos personagens masculinos é muito maior que o feminino. Foda-se, cara, aproveita, sabe? Eles fizeram uma parada, tipo, muito maneira ali do Homem-Aranha abraçando a Manopla, todo fudidinho, tadinho. Aí mostra um dos únicos momentos em que a Brie Larson consegue mostrar um quê de carisma, quando ele fala pra ela, né, hi, I'm Peter Parker. Aí ela fala, hi, Peter Parker. Aí quando ele fala, pô, acho que vai ser difícil você atravessar isso aí sozinha. Ela tem ajuda. Aí, porra, a mulherada toda. Até a Mantis, que não ia ajudar em nada naquele momento, tava lá, maneira. É verdade. Entendeu? Mas, assim, a cena é muito foda, cara. Muito foda porque você tinha personagens muito fodas ali, né? Além da Capitã Marvel, você tinha a Valkyria, cara, num Pegasus. Porra. Tudo que a gente queria, cara, no Thor Ragnarok aconteceu. Bota mais, que foi pouco. E ao mesmo tempo, né, agora eu vou fazer um contraponto aqui com a Capitã Marvel, eu tinha uma preocupação dela, que é um personagem que acabou de acabar aí de aparecer, um elemento externo pra resolver, né, aquele problema. Aí você vê que ela aparece, tem um show-off de poder foda pra caralho, animal, mas aí o Thanos vai lá e coloca ela no lugar dela, assim como ele colocou o Thor no lugar dele, assim como ele colocou o Capitão, o Homem de Ferro, assim como ele colocou todo mundo no lugar dele. Não teve tratamento especial só porque ela é a nova queridinha, entendeu? Isso eu gostei, porque equilibrou, mostrou que era um trabalho em conjunto que ia fazer as coisas funcionarem, não o hype de uma personagem ou outra. Olha só, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu acho que vale a pena a gente falar também algumas coisas que eu acho que ficaram em aberto, não se encaixaram muito bem no filme. Loki pega o cubo, todo mundo fica olhando para um lado, o Loki é o único que olha pro outro lado, pega o cubo, desaparece. O que foi isso? Pra onde ele foi? É um indício da série? O que vocês acham sobre isso? Cara, indício da série, tá aí, eu não pensei por esse lado jamais. Eu, pra mim, quis dizer isso, porque a última vez que a gente vê ele no filme, a gente naquele momento não sabe disso, mas desapareceu, pra onde ele foi? Não, ali ele desapareceu, ele tava em Nova York. Sim, no final do primeiro filme, exato. Em 2012. Aí que eu te falo. Duas paradas que eu tenho pra comentar sobre isso. Uma, que é, eu acho que isso sim tem a ver com a série do Loki. É o que eles vão resolver pra poder colocar na série. Inclusive porque há bastante tempo eles já tinham comentado que a série do Loki, que você iria ver o Loki viajando pra diferentes lugares, diferentes universos, perdão. Ele iria pra diferentes universos, você iria ver ele interagindo com uma série de novos personagens, onde ele colocaria mais explícito o lado dele de Deus da Trapaça, né, enganando as pessoas. Aquela coisa mais trickster dele. Combina, até porque ele tá levando a joia do espaço junto. Aonde que é o problema dessa parada? Que é o problema, como funciona a viagem no tempo pro... É. A gente sabe que viagem... A gente sabe que viagem no tempo não está estabelecida. Mas a gente tem uma noção básica de viagem no tempo que funciona até a teoria das realidades. Se a gente está numa linha, que é a nossa linha do tempo, existe um ponto A que está no passado, a gente está no ponto B. Se a gente quer voltar para o plano do ponto A e corrigir alguma coisa, quando a gente voltar, a gente vai voltar para um ponto B de uma outra linha. Aquela linha que a gente viveu, que a gente queria consertar alguma coisa, ficou para trás, entendeu? O que você está falando é a explicação do De Volta para o Futuro. Exatamente. Do Futuro 2. É a noção que a gente tem. Em tese, você está criando linhas paralelas. Porque você muda alguma coisa. Quando você muda alguma coisa, você não está voltando para aquela realidade. Faz mais sentido. A partir do momento que o Loki saiu daquilo ali, os eventos de todos os filmes pra frente mudaram. Exato. É o que eu entendo também. A menos que a série... Eu acho que cada vez que eles viajam, eles mudaram uma realidade, entendeu? É como se cada vez que eles foram num lugar, eles pegaram uma joia e mudaram uma realidade. O que pode ser tudo é quando chega o plano de, não, agora vamos voltar a cada um dos lugares e deixar a joia de volta. Isso, então, é aí que eu ia chegar. O Capitão ficar caga a porra toda. Isso não faz o menor sentido pra mim, colocar as joias no lugar. Como ele aparecer, como ele aparecer de volta na mesma realidade. O problema não é ele ficar. O problema é ele aparecer na mesma realidade que eles ali, entendeu? E cadê o capitão daquela... O Renato, mas olha só. Com ela, tinha o capitão congelado. Vamos devagar. No caso do Loki, funciona, ele tem como eles consertarem se eles souberem, se a série ligar o momento onde ele desaparece desse filme ao momento onde ele está preso no Thor do Dark World. Porque é onde a gente viu ele no... Né? Onde a gente sabe que ele sim, teve. Sim. Então tá. Então se eles ligarem... Se a série termina... Aí eu não sei em quantas temporadas vão fazer isso. Vai ser uma só. Se a série termina com ele preso no Dark World... Fechou. O capitão colocar a joia no lugar é complicado. Porque, primeiro, eu não lembro qual é o nome da joia. É a joia do spa? Do poder? Não sei. O Aether, aquela do The Dark World, que era em forma líquida dentro da Jane Foster. Como é que ele vai botar isso no lugar? Essa eu nem tinha pensado. Cara, você pensou que ele colocar a joia da alma, ele ia encontrar o Caveira Vermelha? Então, o Caveira Vermelha é outro problema que eu tenho. O que acontece com o Caveira Vermelha? Agora ele se livrou daquilo ali, né? Assim como no primeiro filme, tudo bem, é que a gente não pensa nisso, mas nesse filme ele tá lá de volta, o que acontece antes, e ele tá lá. E aí? E agora? Ele é um vilão potencial pra outro filme? Eu espero que não. E outra coisa, cara, como funciona o elemento da joia da alma? A joia da alma, você dá uma alma em troca da joia. Exato. Se você devolve a joia, você ganha uma alma de volta? Se eu botar no lugar... Será que você ficaria o filme da Viúva Negra? Tipo, se é só trocar uma alma pela pedra, tipo, se eu for lá e der uma alma e a joia estiver com você, eu ganho uma também? A logística da joia é muito complicada. É aí que eu queria chegar, porque é um problema que eu tenho também. A gente tem toda uma lógica de 10 anos falando, explicando o que são as joias do infinito. Inclusive, o primeiro Guardiões estabelece algumas regras que são trabalhadas ao longo dessa série, que são abandonadas nesse filme várias vezes. Por exemplo, uma regra do primeiro Guardiões. Tocar na... É uma coisa importante pro filme. Não se pode tocar, eles falam isso umas duas vezes no filme, não se pode tocar numa joia no infinito, né? E ele faz isso no momento what the fuck do filme. Nesse filme, toma aqui a joia. Pá, umas 3 ou 4 vezes, cara. E outra coisa que eu acho que é um momento importante do filme, e eles, desculpa, não souberam explicar, a edição também não ajuda. Como é que o Tony Stark, eu queria perguntar isso pra vocês, como é que o Tony Stark tirou as joias do Thanos? Nanotecnologia. Eu também pensei sobre isso. A manopla, ela é nanotecnológica. E ele tem a programação da nanotecnologia. Ele tocou, é o suficiente para os nanorobôs moverem as pedras de lugar. Eu acho que a gente deveria ter visto, cara. Science, bitch! Science the shit out of the question aqui, cara. Você tá questionando? Porra, eu achei Deus Ex Machina. Foi. Pra mim não fez muito sentido, não. E outra, foi um pouquinho. Ele tá com a manopla dele. Era uma guerra. Tinha Pegasus voando, tinha exército. Tinha aquela porra toda. A nanotecnologia É o menor dos problemas da vida, com certeza, com certeza. E viagem no tempo como melhor lhe aproveitem, então foda-se. Olha, mas olha só, sobre essa questão da viagem no tempo, que também é um problema que a gente tem no filme, cara, tem pelo menos umas 5 cenas nesse filme tentando explicar a viagem no tempo nesse filme, né? Eu não queria perder muito tempo nisso, até porque é difícil explicar qual é a lógica, cada um explica uma coisa, mas eu achei legal a menção do De Volta pro Futuro, todos os filmes que eles falam, né? Inclusive, alguns dos filmes que eles falam tem atores que estão nesse filme. O Road, ele referencia uma caralhada de filme. Até Hot Tub Times. É, que tem o Sebastian Stan, por acaso. Mas eu vou te falar uma coisa. É uma das coisas que eu não gostei muito do filme. É tentar explicar, e tem toda essa questão visual. Aí a Tilda Swinton botando a linha, e aí vem o Hulk, mexe na linha. Ele não explica. Muita gente não ia entender, e a gente poderia muito bem estar aqui agora questionando. Não rolou nenhuma explicação para viagem no tempo, eles simplesmente foram e acabou. Renato, olha só. Tempo é perigoso por causa desses motivos todos. Exato. Cara. Aí que eu queria lembrar do Looper. O Looper resolveu isso com uma frase. É um diálogo do Bruce Willis com ele mais novo, dizendo: se eu tiver que te explicar como funciona, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, você vai questionar tudo que eu falar sobre viagem no tempo. É muito complexo para eu querer explicar. Pronto. Eu acho que nem precisa de tanto. Não precisa. Só que um filme como esse que você tem que construir, eles estão construindo um mecanismo de viagem no tempo, então explicar é necessário. Eu acho que tantas vezes eles se perdem. Eles precisaram praticar, eles precisaram tentar aquilo tudo, entendeu? Mas eu acho que faz parte da brincadeira também, eles referenciarem, né? Cada hora uma teoria de viagem no tempo, né? E a gente precisa voltar pro negócio que, assim, por mais que a gente esteja falando que tem, né, um entendimento principal sobre viagem no tempo, que é a De Volta ao Futuro, a gente tá falando de viagem no tempo, que não existe. É uma coisa impossível por si só. Pois é, então, assim, eu acho que tem um lance da brincadeira disso, de cada hora eles referenciarem a viagem no tempo de uma forma, e eles acabam usando a viagem no tempo da maneira com que melhor serve a história. Tá, mas é assim, outra coisa, a gente sabe como é que funciona a viagem no tempo, então na maneira que todos eles vão explicando, eles vão usando as referências que eles têm de viagem no tempo. Que referência a gente tem? Os filmes. Exato. Exatamente. Então, isso que a gente voltar pra explicar o que é viagem no tempo. Isso é um detalhe engraçado, porque, por exemplo, o Hulk desfaz toda a teoria do De Volta ao Futuro, diz que tava errado, que não é aquilo, não é daquele jeito que funciona. Mas esse filme usa exatamente o mesmo artifício do De Volta ao Futuro 2, né? Mas, enfim, uma coisa que eu não entendi é... 5 anos se passaram, certo? A filha do Scott Lang cresceu, tá mais velha. Os que ficaram vivos ficaram mais velhos. Até aí tudo bem, certo? Chegou no ponto de vista. É. Peter Parker e todos aqueles que sumiram, pra eles não passou. O tempo funciona diferente, não é? Pra eles. Ele volta 5 anos depois do mesmo jeito, assim como todos os outros. Perfeito. Por que que ele entra na escola e os amigos dele estão completamente iguais, na mesma série que eles estavam, no Guerra Infinita, e nada mudou, eles continuam ali no mesmo colégio, ninguém parece mais velho. Quer dizer, o Peter Parker, pela lógica do filme, ele deveria estar mais novo, mas os amigos mais velhos. Não necessariamente. Eu pensei quem foi instalado. Exato. Porque, não, tipo, mas assim, então todos os amigos dele, do filme, do próximo filme, sumiram? É preguiçoso. É isso, mas é preguiçoso. Porque, tipo assim, pensa no negócio. O universo Marvel sempre acompanhou a idade, o ano que a gente tá. Um filme que sai em 2018 é 2018. Um filme que sai em 2019, ele é 2019. É meio que padrão isso. Eles meio que situam a gente, assim. Eles já, inclusive, quando o Homem-Aranha entrou, eles botaram uma cronologia por datas mesmo, então bate. A gente estava no mesmo ano. Só que a gente tem que ver que a partir do Homem-Aranha Longe de Casa, que é o próximo filme da Marvel, a gente vai estar vivendo num mundo em 2023. Exatamente. E eles têm que ter muito cuidado com qualquer coisa que eles vão referenciar daqui pra frente, porque daqui em diante eles estão há 5 anos na nossa frente. E o que é mais preguiçoso é que eles não se deram o trabalho de mudar nada nos personagens principais do núcleo do Homem-Aranha. Imagina o quão interessante seria se faz 5 anos depois e a Marisa Tomei tá um pouco mais velha. Eles botam uma maquiagem, uma parada, deixa ela um pouquinho mais velha. E ela viveu 5 anos quietinha. Sem Parker. Deixa ela quietinha. Ela 5 anos mais velha, ela parece com ela 10 anos atrás. É, hein? Cara. É verdade. Mas, tipo assim, mas pra você entender, pra ela viver 5 anos sem o Peter Parker, se foi difícil pro Tony, imagina pra ela. Metade do universo destruído. Caralho, Homem-Aranha tem, sei lá, 5 moleques que fazem parte do núcleo principal do filme dele. Os 5 foram instalados? Ninguém. Nem Flash. ficou. Nem a Mary Jane, todo mundo foi instalado, porque senão atrapalha o negócio do Homem-Aranha. A gente tem que ver o próximo filme pra ver se é exatamente isso. Todo mundo aparece no trailer. Mas eu achei muito estranho, cara. Não, eu concordo. É preguiçoso porque o núcleo principal parece que eles evitam mexer para não dar esse problema de cronologia do tempo. A gente vive num universo 5 anos à frente agora, entendeu? Então eles têm que ter muito cuidado com tudo que eles vão referenciar, tudo que eles vão situar. E eu acho que não vai ter muito cuidado, assim, tipo... Eu acho que ninguém vai mencionar isso. Eu também acho que é isso. Aí tá, eu acho que uma hora vai mencionar, aí alguém vai chegar e falar, eu falei, eu babava aqui, olha só, eles cagaram aqui a linha do tempo. Eu provavelmente vou ser um babaca. Vai ter alguém que vai reclamar isso, certeza. Sempre tem, a gente tá aí pra isso. São coisas pequenas pro arco, grande arco do filme, eu sei, mas cara, não, pra mim, ouvindo o filme, não fez sentido nenhum. E eu acho que eles poderiam ter tido cuidado com isso também, né? Vamos acertar nossas contas com o nosso quadro Let the Bodies Hit the Floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Montagem de corpos desse filme, eu já vou dizer, eu errei Tony Stark. Falei que ele ia assinar o contrato no pós-crédito, né? Errei. Porque ele pode, mas não quis. Uma pena, errei essa. O Capitão, eu falei que achava que ele ia morrer. Não morreu, errei essa também. Falei do Gavião Arqueiro, não morreu. Quer dizer, eu errei praticamente tudo. Acho que eu falei do Rhodey também. Renatão. Não, eu trouxe aqui todo mundo, cara. Vai lá. Você, faz as contas aí pra gente. Ó, o Rafa falou que o Loki e a Gamora iam se manter mortos. Aparentemente, não. Ele acertou o Homem de Ferro. E o Capitão? Capitão, você falou que... Ele ia ficar... Ou não comentou nada. Eu lembro que eu tô nem anotei o Capitão aqui. Que ele não voltava. Não, que ele poderia ficar no futuro, no passado. Passado e tal. Isso a gente falou, né? O Rafa falou que ele aposentava. O Cipreste falou do Capitão. E no final terminou. Ou morre ou vai ficar no passado. Não decidiu. Não ficou nem. Ficou no passado, pelo menos, mas não decidiu. Falou que o Homem de Ferro ia assinar o contrato de novo. É que ia ser a surpresa que o Gavião Arqueiro ia morrer. Eu sentei a foice mó galera. Mais uma vez. Eu falei que o Capitão ia ser descartado do universo Marvel. Ou ele ia morrer, ou ele ia ficar com a PEG. Ele ficou com a PEG. Falei do Gavião Arqueiro, não morreu. Falei do Máquina de Combate, não morreu. Chutei assim... Thor. O Thor naquela... Vai! Quase foi, mas não morreu. Falei que o Tony Stark ia ser aposentado. Ele morreu. O meu único acerto que eu conto meio ponto, porque morreu. Capitão, você também não tomou decisão. A Nebulosa, eu falei que ele ia morrer, ela morreu. Não era a Nebulosa original, mas... É, uma delas morreu, pelo menos. Vá, Renatão, vá. Quem levou esse ponto? Olha, eu te dou crédito. Eu te dou crédito que você... Eu quero meu ponto pelo Loki, pelo Loki e pela Gamora, porque quem voltou não foram os que morreram. Olha só, ô Renatão, eu te dou ponto pela Gamora, porque você falou, ela tá no próximo filme, ela duvido que ela não volte, tal, bateu o pé e realmente você tava certo. Agora, a gente foi mal nessa, hein? Acertamos algumas coisas da trama a gente acertou bastante, né, Renatão? Pô, na trama eu acertei pra caramba, na trama eu fiquei orgulhoso da minha visão do filme. É, bom, eu queria perguntar pra vocês, pra gente encerrar um pouco isso, a Marvel ainda não encerrou essa terceira fase, né, o filme do Homem-Aranha, que vai ser o último, segundo eles, daqui a 2 meses, se eu não me engano, né, em julho? Em julho. E, bom, a gente tem vários indícios de várias coisas, o Thor chega a mencionar no final do filme o As Guardians of the Galaxy, cara, eu achei isso genial. Os Guardianos da Galáxia, que tem um quadrinho, né, não sei se vocês sabem, tem uma revista sobre isso, e, bom, temos Gamora viva, temos o Quill procurando por ela. Vocês acham que os Joias do Infinito podem voltar ainda a essa questão? O que que vocês acham? Cara, podem, eu espero que não tão cedo. Né? Eu gostei muito, né, dessa união do Thor com, mesmo temporária, né, com os Guardiões, porque ela dá uma oportunidade de você explorar melhor, né, toda a parte espacial da Marvel. E nos Guardiões em si, você não tem um personagem overpowered. Então, você acaba tendo que se limitar a certas ameaças, né, menores. Com o Thor junto, a coisa já muda de figura. Você pode conseguir, né, dar passos maiores. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem aí né, em pré-produção, os Eternos, né, e agora com a aquisição da Fox, a gente vai ter mais pra frente Galactus pra ser utilizado e tal, e isso tem tudo a ver com o ambiente, não exatamente com os personagens, mas com o ambiente no qual os Guardiões atuam. Eu achei muito legal, eu acho que, cara, dá um caldo grossíssimo. E fora isso, né, eu acho que muito do filme, né, das pontas que ficaram, fala muito com os recentes anúncios da Disney, né, pro Disney Plus. Você tem o Loki, você tem o Gavião, você tem o Falcão e o Bucky, né, o Falcão agora fazendo essa menção legal aos quadrinhos, né, se tornando, né, o Capitão. Putz, pode ser muito legal, né? Acho realmente que isso tem que ficar guardado para uma série. O Anthony Mackie não tem cabedal para segurar um filme. Não tem. Ele é um Sebastian Stan menos ainda, né? Ele menos ainda, entendeu? Mas, cara, numa série, eu acho que pode funcionar pra cacete. Pode funcionar muito bem. Eu espero ver do Gavião, por exemplo, alguma coisa no filme da Viúva, né? De repente, a tão falada missão de Budapeste deles. Eles, entendeu? Falam de novo. Então, isso seria bem legal. Se tivesse uma participaçãozinha dele no filme da Viúva. Então, eu espero bastante coisa, cara. Eu acho que dali dá pra expandir muita coisa. Eu fico triste porque a gente se despede de alguns personagens que são medalhões pro universo Marvel e são personagens, assim, mega populares e a gente acabou se afeiçoando muito a eles, então é meio triste ver eles partindo. Mas tem muita coisa legal pra vir, especialmente com essa fusão com a Fox agora. Na verdade, a gente não tem nenhum filme totalmente oficializado, né? A gente tem o papo do Doutor Estranho 2, Pantera 2, Guardiões 3, a gente sabe que vai sair também. Os Eternos já tá bem avançado, questão de elenco, direção. Eu acho que pode ser interessante porque é um grupo muito poderoso que pode entrar na história pelo simples fato de tudo que aconteceu agora, a questão das joias sendo utilizadas muitas vezes e mudanças em linhas temporais. Eles podem sentir esses abalos, essa mudança, podem entrar na história para averiguar o que está acontecendo. Eu acho que tem muita coisa boa para vir. A série do Capitão do Falcão com o Bucky, eu acho que pode ser muito legal, especialmente agora que eles passaram o manto pro Sam. Eu gosto muito do visual dele como capitão. Eu acho muito acertado a escolha dele. Eu não vou negar que eu fiquei surpreso. Eu achei que eles iam pro Bucky, mas eu fiquei feliz que foi o Sam. E é mais um acerto em representatividade que a Marvel tem. Você tem mais um herói negro encabeçando e encabeçando talvez um dos maiores personagens da Marvel, um dos personagens mais populares na atualidade para a Marvel. Mas eu acho legal, eu acho que tem muita coisa boa para vir. A série do Gavião Arqueiro, eu fiquei me pensando como seria, né? Que ia ser legal, se fosse. Até eu fiquei pensando, poxa, pode ser uma parada dele lidando com as coisas e... Na verdade, ele vai treinar. Esse é legal. Nova... A Kate isso, Bishop. Kate, né? Que no filme não é Kate Bishop. A filha dele não é Kate no filme. Mas eu não sei se vai ser a filha dele, isso... não. Eu não tenho certeza. Mas aí que tá. Olha só porque que eu acho que a série dele não vai ser ele treinando a filha. Porque a gente não foi anunciado nada. Na real, não foi nem oficializado mesmo a série dele. Só foi mencionado. Que não teria o menor sentido ele tá treinando a filha dele pra na hora da série dele ele chegar e falar: não, filho, eu não vou treinar você não. Tem essa tal de Kate Bishop aqui, eu vou treinar, é ela. Foda-se você que é minha filha e é habilidosa no arco e flecha. Eu vou treinar essa garota aqui. Não tem sentido, entendeu? Se a filha dele fosse a Kate Bishop, beleza, a gente até podia seguir pra ir. Imagina o quão legal seria uma série não do Gavião. Né? Pode botar o nome Hawkeye, mas é a série do Ronin, focado no Clint Barton. Anos que ele passou como Ronin. Você veria um cara, um período de história que a gente não explorou, né? Que são os 5 anos entre o estalo e eles resolvendo a questão do estalo. Você veria uma sociedade totalmente em frangalhos, destruída. Você veria um personagem brutal, um personagem com traumas, com fantasmas, com medos e ao mesmo tempo um personagem violento, um cara mais explosivo, mais formado, né? Você teria uma ideia de série, porque é a jornada dele atrás de vilões e de seja a Yakuza, seja a máfia russa, enfim, você tem uma série de inimigos que você pode fazer com ele. Dá pra fazer várias temporadas, inclusive, disso. Até porque são 5 anos de período que a gente trabalha. Então, eu acho que seria muito, muito, muito legal explorar esses 5 anos do Clint nesse período que ele tava agindo como Ronin. Muito mais interessante do que ver o Gavião Arqueiro treinando a filha dele. Alguém, concordo. É, nota para Vingadores Ultimato, de 0 a 10. E conclusão final que vocês têm, né, desse encerramento da saga. Eu vou começar com você, Rafa. Ai, ai. Cara, sim, como nerd, como fã de cinema, como fã de quadrinhos, né, a gente já falou bastante do porquê que esse filme foi tão foda pra mim, mas eu mencionei antes que esse filme tocou de forma pessoal, né. Cara, pode até parecer bobo, mas pra mim teve um peso muito grande, por exemplo, né, o Tony, né, naquela casinha dele, né, de fazenda e tal, aí, putz, vai pra uma tendinha no jardim, pum, aparece a filha dele, né, eu fui pai recentemente, minha filha acabou de completar um ano. Cara, aquilo ali, acompanhando a história daquele personagem, né, durante esse tempo todo e tal, e vendo o drama que ele tinha pela frente, né, de, putz, eu encaro essa jornada, eu não encaro, eu tenho uma filha agora, falou muito alto pra mim, muito alto, muito, muito, você não faz noção. Quando a menina apareceu aquela carinha daquela criança com o capacete da armadura pela tenda, eu chorei, eu falei, caralho, cara, puta, agora eu entendo mais ainda a jornada desse personagem e o peso dela é absurdo, eu tô sentindo em mim. E outro ponto também tem a ver com o Tony Stark, que aí foi uma feliz coincidência, assim, de um fato triste, mas na hora foi significativo, porque em março, né, super recente, eu perdi a minha avó, ela tava internada já, né, há 5 meses, tipo, a gente foi acompanhando, né, toda a luta dela e tal, aí já no final, né, ela já não tava mais aguentando. E o que a Pepper falou pro Tony Stark foi exatamente as últimas palavras que eu falei pra minha avó. Eu falei pra ela, a gente vai ficar bem, você pode descansar agora. Cara, quando eu vi aquilo ali, sabe, sendo falado num filme e tal, um contexto totalmente diferente, assim, mas encaixado, eu falei, caralho, que, sabe, foi uma coincidência que me falou muito alto, não tem nada a ver com o que aconteceu na minha vida aquilo, mas, sabe, foi, por isso que eu falei, foi uma feliz coincidência, de um fato triste, mas me tocou de uma maneira absurda, assim como muitos momentos do filme, todos os momentos em que o Tony mostra um carinho quase que paternal pelo Peter Parker, cara, né, na hora que ele espirra água, né, que ele tá lavando louça, tem uma foto do pai dele na estante, ele pega a foto que tá atrás, que é a do Peter, então é mais uma cena curtinha que mostra a dor daquele cara por estar ali, né, então assim, foram uma série de jornadas, principalmente a jornada do Tony Stark, que falou muito alto pra mim, me deixou, sabe, em êxtase. Eu realmente falei, né, no último cast, que eu achava que eu não ia gostar de Endgame tanto quanto eu gostei do Guerra Infinita, porque o Guerra Infinita era um filme de vilão, e eu sou completamente apaixonado pelo Thanos enquanto vilão, mas cara, o Endgame falou muito alto pra mim, e a minha vontade é subverter de novo a contagem de 0 a 10 e dar 3 mil pra esse filme. Muito bem. Pô, pena. Genial. Renatão, você? Acho que depois dessa declaração de amor do Rafa pro filme, é difícil seguir, cara. É aquilo que eu comentei. Eu tô tendo a conclusão do acontecimento cinematográfico mais importante dos meus 29 anos de vida. É uma parada que a gente viu, assim, do início, a gente viveu o hype do início, a gente construiu esse hype junto. 11 anos que a gente chegou até aqui, 22 filmes, muita coisa que a gente passou, muito filme que a gente comentou aqui no podcast. É engraçado a gente até pensar nisso. Muito da Marvel tá na história do Ratos, o tanto que o Ratos já comentou dos filmes da Marvel, a gente já teorizou, já debateu, já esperou, já riu, já reclamou, já discutiu. E isso é a importância do filme pra gente, pra cultura atual. São filmes que fizeram nós nerds que acompanhávamos as histórias desde moleque, nos sentimos especiais numa sala de cinema, porque o filme atingia tantas pessoas e quando acabava, o público mais comum, né, o público não tinha tanto conhecimento, ficava naquilo querendo saber, e era a gente que tinha informação, sabe? Era a gente que sabia e sentava com um amigo, não, deixa eu te explicar o que acontece. Não, olha só, é assim, pelo quadrinho, e isso é legal, isso você vai fazendo um gênero, né, de filme, um gênero de história, virar algo que conversa com todos os públicos, e isso é muito, muito, muito, muito único. Seguindo essa linha, a minha nota seria 3 mil. Eu até brinquei, quando o Rafa roubou minha nota, seria 3 mil. Mas como eu não trato só de filme aqui, eu não posso falar só da minha emoção, só do que tudo isso significa pra mim, Renato, amante de quadrinho, amante de cultura pop, de filme nerd, toda essa porra que a gente fala aqui, eu sou um amante de cinema, eu gosto de cinema, eu gosto de história, então a gente tem que analisar por esse ponto também. E o filme tem suas falhas, não a ponto de destruir a história, muito menos a ponto de destruir a experiência. Então eu acho que a nota que eu posso dar melhor pro filme é um 9,5 com sabor de 3 mil. Esse filme me surpreendeu bastante em vários aspectos, e em algumas coisas que eu achei que eu não fosse gostar, eu não tive a resposta satisfatória que eu queria. Eu já falei aqui no cast, essa questão da viagem no tempo pra mim não foi abordada da melhor maneira que poderia ser. Funciona no filme, mas acho que todos os momentos que se para pra explicar e tal, algumas coisas não encaixaram. Poderia ter sido feito de outra maneira. Isso não acaba com a experiência do filme, não tira todos os momentos legais que você tem vendo o filme. Foi extremamente surpreendente pra mim, apesar de tudo que a gente achava que sabia, que poderia ver. Eu acho que finalmente os irmãos russos trabalharam bem a questão dos personagens evoluírem, crescerem. Conseguiram fazer isso muito bem nesse filme, melhor até de qualquer outro filme que eles tenham feito. Eu acho que esse é talvez um dos melhores filmes deles. Vocês sabem que eu gosto muito do Guerra Civil, mas o Guerra Civil como um filme separado, não dentro de todo o ar, eu acho muito interessante, e acho que esse filme abordou exatamente o que eu gosto do Guerra Civil, que é o lado humano dos personagens. Embora seja um filme que se passe no espaço, que tenha criaturas espaciais, enfim. Então eu vou dar 9, pra experiência 10, fato. Pro filme pensado friamente, né, primeiro ato, segundo ato, terceiro, acho que tem alguns probleminhas. Vou dar nota 9. Eu nem mencionei o fato de que uma das coisas que eu mais gosto do filme é o fato dele começar como Leftovers, né? A série que a gente vive falando, eu e o Renato, que a gente gosta, a série da HBO, que já terminou, teve 3 temporadas, e que é sobre pessoas que de uma hora pra outra desaparecem. Só que na série acho que é 1/10 da população, não sei. Esse elemento no filme, num filme de super-herói, eu achei extremamente agradável, e eu poderia ver um filme inteiro só sobre isso. Esquece Viagem no Tempo, esquece Thanos. Se o filme só fosse só aquilo ali, eu tava muito satisfeito. Mas vou ficar com 9, que é uma excelente nota. Se você pegar o meu histórico, Latão. Meu histórico, 9 são pra poucos filmes. Pouquíssimos. Então acho que a média tá muito boa desse filme, principalmente porque tem 3 mil aí somando. Com isso acho que a gente dá por encerrado toda essa questão. Vamos falar mais do Guerra Infinita também nos filmes de abril, com certeza. Maguinho, que não tava aqui, Patrícia, que não tava aqui, vão falar um pouco também. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês deixarem seus contatos, se despedir dessa galera maravilhosa que tava ouviu a gente ao longo desses casts todos, e que vocês deixem os contatos de vocês também. Por favor, vou começar com o Rafa. Eu queria dizer que, né, mais uma vez, foi um prazer poder estar aqui falando de Endgame, e o Renatão falou, interessante que esses filmes de super-herói, que agora é um gênero, faz parte da história do Ratos, e pra mim, pessoalmente, é o motivo pelo qual eu entrei no Ratos. Então, assim, é com muita felicidade que a gente, num fechamento de arco tão grande, assim, tão importante, eu tô aqui tendo a oportunidade de falar com vocês. Então, pra quem quiser trocar ideia comigo, é só procurar Rafaelo Salles nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Procura lá e a gente troca uma ideia. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Renatão, por favor, seus contatos, suas mensagens. Ah, rapaz, foi um prazer vir poder falar desse filme aqui com vocês. Eu acho que eu poderia ficar mais horas e horas e horas aqui falando. Certamente. É o tanto que a gente tem pra falar e quer falar. Então, fica o convite. Se quer continuar batendo esse papo com a gente, me procura nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel, com 2 L's no final. Também, quem quiser saber tudo que eu assisto, me acompanha no Letterboxd. Eu sempre coloco lá em primeira mão. Logo depois que eu assisto, já faço um comentário de um filme lá. E é isso, galera. Não deixe de seguir os Ratos e se inscrever no nosso Patreon e afins para ter um papo melhor sobre Vingadores e tudo isso que a gente falou aqui hoje. Valeu, um abraço e até a próxima. Muito bem, gente. Obrigado mais uma vez. se você que tá ouvindo o cast falar assim, pô, você esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo, assinando o nosso canal, você pode ver tudo que a gente falou, muitas coisas também que você provavelmente não ouviu, mas tem lá na nossa versão estendida desse cast, que você só acessa assinando nossos pacotes lá no Patreon, Padrim e Catarse. Aí você vai ver uma versão estendidaça desse cast com muito mais informação, coisas que você acha que a gente não falou, a gente tratou provavelmente nesse cast estendido. Então, isso é um dos benefícios. E se a gente esquecer de alguma coisa, a gente volta no tempo e fala também. Vocês, Não, então melhor, o cara que assinar, ele vai ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp. Ele pergunta vai poder botar, cobrar ali o debate do tema na hora. Verdade, tem essa liberdade, mas tem que assinar o nosso canal Patreon, Padrim e Catarse. Você assina acessando o nosso post, tem um link lá para cada um deles, então não perde essa oportunidade também. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Vingadores Ultimato, no meu letterboxd.com/mcpreste com Y. Autoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço, e a gente poderia fazer isso o dia inteiro. Pô, foi sua melhor frase. Excelente encerramento. E encaixou perfeitamente no que a gente estava falando. Isso aí.